Vai cavala, dá pro chefe, patente alta, R7, usa um doce, fuma um beck, é os bigode, então aquece, ninfeta, maldosa, bandida, criminosa, Depois te solta. Vem pra tua, pôs com o carro, machadada.